CD 22. Capítulo 22. As Relíquias da Morte. Harry caiu arquejando no capim e se levantou depressa. Parecia ter aparatado no canto de um campo ao anoitecer. Hermione já estava correndo em círculo à volta deles, gesticulando com a varinha. Protego totalum. Salve o Exia. Aquele parasita traiçoeiro, arfou Rony, saindo debaixo da capa da invisibilidade e atirando-a para Harry. Hermione, você é um gênio completo, nem acredito que nos safamos. Cave inimicum. Eu não disse que era chifre de erumpente? Não disse? Agora a casa dele explodiu. Bem feito, comentou Rony, examinando o jeans rasgado e os cortes nas pernas. Que acha que farão com ele? Ah, espero que não o matem, gemeu Hermione. Foi por isso que eu quis que os comensais da morte vissem o Harry antes de sairmos, para saberem que o xenofilho não estava mentindo. Mas por que me esconder? Perguntou Rony. Porque acham que você está de cama com sarapintose, Rony. Eles sequestraram Luna porque o pai apoiava Harry. O que aconteceria com a sua família se soubessem que você está com ele? Mas e os seus pais? Estão na Austrália, respondeu Hermione. Devem estar bem. Não sabem de nada. Você é um gênio, repetiu Rony assombrado. E é mesmo, Hermione, concordou Harry com fervor. Não sei o que faríamos sem você. Seu rosto se iluminou sorridente, mas imediatamente ficou sério. E a Luna? Bem, se eles estiverem dizendo a verdade e ela ainda estiver viva, começou Rony. Não diga isso, não diga isso, guinchou Hermione. Ela precisa estar viva, precisa. Então estará em Azkaban, suponho, disse Rony. Mas se vai sobreviver à prisão... Muita gente não vai sobreviver, afirmou Harry. Ela não suportaria pensar na alternativa. Ela é durona, a Luna, muito mais do que imaginamos. Provavelmente está ensinando aos companheiros de prisão tudo a respeito de zonzóbulos e narguilés. Espero que você tenha razão, disse Hermione, e passou a mão pelos olhos. Eu teria tanta pena de xenofilo se não tivesse acabado de tentar nos vender para os comensais da morte. Sim, completou Rony. Os garotos armaram a barraca e se retiraram para o seu interior, onde Rony preparou o chá para todos. Depois de se salvarem por um triz, a barraca fria e bolorenta parecia um lar seguro, familiar e amigo. É, por que fomos lá? Gemeu Hermione depois de alguns minutos de silêncio. Harry estava certo, foi uma repetição de Godric's Hollow, uma completa perda de tempo. As Relíquias da Morte. Quanta besteira. Embora... Um pensamento repentino parecia ter-lhe ocorrido. Embora aquilo possa ser tudo invenção dele, não? Provavelmente não acredita nem um pouco nessas relíquias. Só queria nos dar corda até os comensais da morte chegarem. Acho que não, disse Rony. É muito mais difícil inventar histórias quando se está sob pressão do que vocês imaginam. Descobri isso quando os sequestradores me pegaram. Foi muito mais fácil fingir que era o Lalau, porque eu conhecia alguma coisa sobre ele, do que inventar alguém inteiramente novo. O velho Lovegood estava sob uma baita pressão, tentando garantir que não fôssemos embora. Acho que nos contou a verdade. Ou o que ele pensa que seja a verdade, só para sustentar a conversa. Bem... Suponho que não faça diferença, suspirou Hermione. Mesmo que estivesse sendo sincero, nunca ouvi tanto absurdo na minha vida. Mas calma aí, replicou Rony. Também disseram que a Câmara Secreta era um mito, não? Mas as Relíquias da Morte não podem existir, Rony. Você não para de dizer isso, mas uma delas pode, a capa da invisibilidade do Harry. O conto dos três irmãos é uma história, disse Hermione com firmeza. Uma história sobre o medo que os seres humanos têm da morte. Se sobreviver fosse tão simples quanto se esconder sob a capa da invisibilidade, já teríamos tudo de que precisamos. Não sei. Uma varinha invencível seria de bom tamanho, disse Harry, girando entre os dedos a varinha de ameixeira brava que tanto detestava. Isso não existe, Harry. Você disse que tem havido uma quantidade de varinhas. A varinha da morte. Ou que nome tenho. Tudo bem. Mesmo que você queira se iludir, a varinha das varinhas é real. E a pedra da ressurreição? Ela desenhou com os dedos pontos de interrogação em torno do nome e seu tom escorria a sarcasmo. Não há magia que possa ressuscitar os mortos. E pronto. Quando a minha varinha entrou em contato com a de você sabe quem, minha mãe e meu pai apareceram. E Cedrico. Mas não voltaram realmente do além, não é? Disse Hermione. Essas pálidas imitações não são pessoas de fato ressuscitadas. Mas ela, a garota da história, não voltou de verdade, voltou? A história diz que uma vez que a pessoa morre, seu lugar é junto aos mortos. Mas o segundo irmão ainda chegou a vê-la e a falar com ela, não foi? Até conviveu com ela por algum tempo. Harry viu preocupação e outra coisa menos facilmente definível na expressão de Hermione. Então, quando a garota olhou para Rony, ele percebeu que era medo. Harry a deixara apavorada com essa conversa de viver com gente morta. Então aquele tal Peverell que está enterrado em Godric's Hollow, acrescentou depressa, tentando parecer irredutivelmente são. Você não sabe nada dele? Não, respondeu Hermione, parecendo aliviada com a mudança de assunto. Procurei o nome dele depois que vi a marca no túmulo. Se tivesse sido alguém famoso ou feito alguma coisa importante, estaria em um dos nossos livros. O único lugar em que consegui encontrar o nome Peverell foi em A Nobreza Natural, uma genealogia dos bruxos. Pedi o livro emprestado a Monstro, explicou, quando Rony ergueu as sobrancelhas. Lista as famílias de sangue puro que agora estão extintas pela linhagem masculina. Aparentemente, a família Peverell foi uma das primeiras. Extintas pela linhagem masculina? Repetiu Rony. Quero dizer que o nome morreu, explicou Hermione. Há séculos no caso dos Peverell. Mas eles, talvez, ainda tenham descendentes, sob um nome diferente. Então ocorreu a Harry com absoluta clareza que a lembrança que fora despertada com a menção do nome Peverell, um velho imundo brandindo um feio anel na cara do funcionário do ministério, e ele exclamou em voz alta. Sérvulo Gaunt. Desculpe, disse Rony e Hermione ao mesmo tempo. Sérvulo Gaunt, um avô de você sabe quem. Na penseira, com Dumbledore, Sérvulo Gaunt disse que descendia dos Peverell. Rony e Hermione pareciam perplexos. O anel que virou o Morcrux. Sérvulo Gaunt disse que tinha o brasão dos Peverell nele. Eu o vi sacudindo o anel na cara do funcionário do ministério, quase o enfiou no nariz do homem. O brasão dos Peverell? Perguntou Hermione vivamente. Você viu como era ele? Na verdade, não, respondeu Harry, tentando lembrar. Pelo que pude ver, não tinha nenhum ornato, apenas alguns riscos. Eu só o vi realmente de perto depois de rachado. Harry percebeu a compreensão nos olhos subitamente arregalados de Hermione. Rony olhava de um para o outro abismado. Caramba! Vocês acham que foi o mesmo símbolo outra vez? O símbolo das relíquias? Por que não? Perguntou Harry agitado. Sérvulo Gaunt era um babaca velho e ignorante que vivia como um porco e só se importava com a sua ancestralidade. Se aquele anel tivesse sido legado através dos séculos, ele talvez nem conhecesse realmente o seu valor. Não havia livros naquela casa e, pode crer, ele não era do tipo que lê contos de fadas para os filhos. Teria gostado de pensar que os riscos na pedra eram um brasão, porque, na cabeça dele, ter sangue puro transformava a pessoa praticamente em realeza. Sei. E isso é tudo muito interessante, disse Hermione cautelosa. Mas, Harry, se você estiver pensando o que eu acho que está pensando... E por que não? Por que não? Perguntou Harry, abandonando a cautela. Era uma pedra, não era? Ele olhou para Rony em busca de apoio. E se fosse a pedra da ressurreição? O queixo de Rony despencou. Caramba! Mas será que ainda funcionaria? Se o Dumbledore o rachou? Funcionaria. Funcionaria. Rony nunca funcionou. Não existe pedra da ressurreição. Hermione se erguera de um pulo, parecendo impaciente e zangada. Harry, você está tentando encaixar tudo na história das relíquias. Encaixar tudo? Hermione, tudo se encaixa sozinho. Sei que é o símbolo das relíquias da morte que estava naquela pedra. Gaunt disse que descendia dos Peverell. Um minuto atrás você disse que nunca viu direito o símbolo que havia na pedra. Onde acha que está o anel agora? Perguntou Rony a Harry. Que foi que Dumbledore fez com ele depois que o rachou? Mas a imaginação de Harry já voava adiante, muito além da de Rony e Hermione. Três objetos ou relíquias que, se unidas, tornarão seu dono senhor da morte. Senhor, conquistador, vencedor. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E ele se viu possuidor das relíquias, enfrentando Voldemort, cujas horcruxes não eram páreo. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Seria essa a resposta? Relíquias contra horcruxes? Haveria, afinal, uma forma de garantir que ele é quem triunfaria? Se fosse o senhor das relíquias da morte, seria salvo? Harry! Ele, porém, nem ouvia Hermione. Tinha apanhado a capa da invisibilidade e corria os dedos por ela. O tecido maleável, como água, leve como o ar. Ele nunca vira nada igual em seus quase 7 anos no mundo bruxo. A capa era exatamente o que Xenofilho descrevera. Uma capa que real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível. E dura para tudo sempre, ocultando-o de forma constante e impenetrável. Seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela. Então, com uma exclamação, ele se lembrou. Dumbledore estava com a minha capa, na noite em que meus pais morreram. Sua voz tremeu e ele sentiu o sangue afluir ao seu rosto, mas não ligou. Minha mãe disse a Sirius que Dumbledore tinha pedido a capa emprestada. Foi para isso. Queria examiná-la porque achava que fosse a terceira relíquia. Ignoto Peverell está enterrado em Godric's Hollow. Harry andava às cegas pela barraca, sentindo que se abriam novos horizontes de verdade para todos os lados. Ele é meu antepassado. Descendo do terceiro irmão, tudo isso faz sentido. Sentiu-se armado de certeza em sua crença nas relíquias, como se a simples ideia de possuí-las o protegesse, e se sentia exultante quando se voltou para os outros dois. Harry tornou a chamar Hermione, mas ele estava ocupado desamarrando a bolsa ao seu pescoço, seus dedos muito trêmulos. Leia isso, disse a amiga empurrando a carta da mãe nas mãos dela. Leia, Dumbledore estava com a capa, Hermione. Para que mais ele iria querê-la? Ele não precisava de uma capa, era capaz de lançar um feitiço da desilusão tão poderoso que se tornava completamente invisível sem vestir coisa alguma. Alguma coisa caiu no chão e rolou, reluzindo para baixo de uma poltrona, deslocar o pomo de ouro junto com a carta. Harry se abaixou para apanhá-lo. Então, a recém-aberta fonte de fabulosas descobertas lhe atirou mais uma dádiva, e o choque e o assombro irromperam nele, fazendo-o gritar. — Está aqui dentro. Ele me deixou o anel. Está no pomo de ouro. — Você acha? Ele não conseguiu entender por que Rony parecia tão surpreso. Era tão óbvio, tão claro para Harry. Tudo se encaixava, tudo. Sua capa era a terceira relíquia. E, quando ele descobrisse como abrir o pomo, teria a segunda. E depois só precisaria encontrar a primeira relíquia, a varinha das varinhas. E então, foi como se a cortina descesse sobre um palco iluminado. Toda a sua excitação, toda a sua esperança e felicidade se extinguiram de um golpe. E ele ficou parado no escuro. E o glorioso encantamento se rompeu. É isso que ele está procurando. A mudança no seu tom de voz fez Rony e Hermione parecerem ainda mais apavorados. Você sabe quem está procurando a varinha das varinhas.